Peguei todo o meu ódio injetado, lapidado, destinado a matar soldado, sequestrar empresário. Subi cima do palco pra tocar seu coração, fazer a recuperação através da canção. Ai, sistema, não serei mais um cadáver decomposto. Minha mulher no IML pra reconhecer meu rosto. Vou pegar o caderno e voltar pra escola. Vou tentar vencer na vida sem pegar uma pistola. Mesmo sem incentivo e com a lousa quebrada, quero ser o melhor da sala, receber só notas altas. Ser repetência, advertência, vou passar de ano. Na minha formatura, ver minha mãe se emocionando, ver as drogas da quebrada apenas como exemplo. Que a vida do crime é precoce e só traz sofrimento. Quero a foto da minha filha em cima do rack, não a 3x4, matando a saudade atrás das grades. Se depender de mim, minha mãe não pisa no presídio. Nem por causa de treta vai enterrar seu próprio filho. Vou chegar do trampo à noite e ver meu filho me abraçando, com saúde alimentado, e dizer: papai te amo. Esquecer os planos de pegar o caixa eletrônico, de andar nos panos, ver as vadias me cercando. Já vi tantas histórias de famílias destruídas. Não quero que essa história faça parte de sua vida. Não vá de embalo, não seja um artigo no prontuário que sonhou com belos carros e terminou finado. Quantos entraram na estatística, na 12 da polícia, sonhando com uma fita pra mudar suas vidas? Vários eu vi no crime, investindo em armamentos, pra depois ser um detento aguardando o julgamento. Não seja um ladrão algemado, cabeça baixa, que desejou ter tudo e resultou em nada. Instiga, vê as McLaren, as mulher gostosa, influencia, vê um ponto de droga, só contando as notas, os cordão nervoso, ostentação de calibre pesada. Hoje preso, dariam tudo pra voltar pra casa. Malote, não vale mais que orgulho da família. Quem vai te ajudar quando tiver entre a morte e a vida? PM, vem me quadra, mas aqui não acha nada. Hoje não teve motivos pra me dar tapa na cara. Mano, brincava comigo de carrinho na infância, morreu roubando carro pra família, só lembrança. Nem o verme vai me matar, nem o juiz me condenar, nem o playboy no cativeiro implorando pra eu não atirar. Enquanto se drogava na balada da quebrada, alguém que te amava não dormia de preocupada. Até meus inimigos, quero ver vocês bem vivos pra aplaudir minha vitória, distante de latrocínio, contra a mão do sistema que eles não imaginava. Não é se acomodar, é sair de fita errada. Conhecido na favela não porque fumava pedra, porque com dignidade tirou a mãe da miséria. Por mais que humilde, quero viver mais um dia, ver o sorriso de que ama e sentir alegria. Porque não tem preço que pague desfrutar da liberdade e mostrar pro sistema a derrota que já não faz parte. Não vá de embalo, não seja um artigo no prontuário que sonhou com belos carros e terminou finado. Quantos entraram na estatística, na 12 da polícia, sonhando com uma fita pra mudar suas vidas? Vários eu vi no crime, investindo em armamentos, pra depois ser um detento aguardando o julgamento. Não seja um ladrão algemado, cabeça baixa, que desejou ter tudo e resultou em nada. Quantos entraram na estatística, na 12 da polícia, sonhando com uma fita pra mudar suas vidas? Não seja um ladrão algemado, cabeça baixa, que desejou ter tudo e resultou em nada.